Gostaria de te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12. Dê uma olhada ali comigo. João, capítulo 12. E com toda certeza, há algo de Deus aí para nós. Você vai ver. João, capítulo 12. Abra sua Bíblia ou o seu celular, só para ler a Bíblia. Hein? Eu já vi que tem uns de celular aí, não tem problema, tá? Nós não somos contra a tecnologia, mas cada coisa na sua hora. Vamos combinar, se você ler um e-mail agora, durante o culto, se você abrir o Facebook durante o culto, você pecou contra Deus. Está combinado? Está combinado? É isso aí, ninguém de nós precisa notícias tão rápidas, viver de notícias, é ou não é? Mas para ler a Bíblia, ok, tudo bem, viu? Vejam aí comigo no capítulo 12. De João. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com Jesus à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que razão não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isso ele disse porque, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que estava acontecendo aqui, irmãos? 6 dias antes da Páscoa, era a última semana de Jesus aqui, antes da crucificação. E ele tinha ido a Jerusalém exatamente para a Páscoa. Você sabia que naqueles dias, os homens e mulheres, os mais crentes, os mais devotos a Deus, eles iam uma semana antes para a Páscoa. Eles iam para Jerusalém e arredores, porque Betânia era uma cidadezinha, uma pequena aldeia, fora de Jerusalém. E Jesus estava hospedado na casa de amigos seus. Eles iam uma semana antes para parar o trabalho, parar as preocupações naturais, exatamente para se preparar para adorar a Deus naqueles dias. Pois eu não li com vocês de propósito, mas veja o último verso do capítulo 11. Veja ali, o 11:57, veja ali. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de prendê-lo. Aquela última semana, Jesus sabia, ele já tinha dito até para os discípulos que ele iria para Jerusalém, seria morto, seria perseguido, seria maltratado, torturado e seria morto. Portanto, esses últimos dias eram dias de muita tensão. Mas nada impediu de o Senhor ir para a Páscoa, nada impediu de ele ir adorar o Pai Celestial. Eram dias difíceis. Era um crente, um homem de Deus mesmo, mas ele chega na casa de 3 amigos seus. Vamos lá, quem eram eles? Marta, Maria e Lázaro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem pessoas que já cuidaram de ti em algum período da vida, pessoas que te ajudaram, pessoas que fizeram assim, ó, grandes coisas por você, e você diz: olha, eu tenho uma dívida de gratidão para sempre com essa pessoa. Tem gente assim que você se sente agradecido a vida inteira? Balança a cabeça assim. Eu tenho muitas pessoas que ao longo da minha vida me ajudaram. Esse lado aqui balançou mais a cabeça que esse. Tem alguém que te ajudou muito na vida? E que você, no bom sentido, tem uma dívida de gratidão? Temos, né? Eu tenho. Quanta gente nos ajudou. O que que Jesus fez por essa família aqui? O irmão, eram três irmãos, duas mulheres e um homem. E esse homem chamado Lázaro morreu uma época. E Jesus foi lá e ressuscitou esse homem depois de 4 dias morto. E agora, no período de crise, período difícil para Jesus, Jesus está indo para a cidade, sabia que morreria, e se hospedou aonde? Na casa desses amigos que tinham. Jesus, nós vamos fazer tudo por ti. Te hospeda aqui na nossa casa. E aí você começa a ver. Olha o que acontece. A primeira coisa, no verso 2, deram-lhe uma ceia. Se essa família fosse gaúcha, o que que tinha feito para Jesus? Um churrasco, exatamente isso. Compraram a melhor carne, chegaram lá no açougueiro e me disse: me dá a carne mais cara que tem aí. A melhor. Mas o que é isso? O senhor compra sempre carne de pescoço e hoje é carne melhor? Eu estou exagerando, né? O senhor sempre compra aqueles cortes mais baratos, mas hoje Jesus vai estar na minha casa. Eu quero o melhor. Quem preparou a comida? Marta preparou a comida, gente. Olha aqui, deram, e Marta servia. Muita gente fala quase sempre bem, assim, em termos de destaque, da Maria. Mas hoje eu quero falar um pouco da Marta. Quem é que fez aquela hiperceia maravilhoso? O doce depois, o doce... Até parece o doce de uma irmã que eu fui essa semana, lá no aniversário, né? Eu vi que ela estava por aí. Onde é que ela está? Ah, está ali. Que doce, gente! Que doce. Levei para minha esposa. Minha esposa quer ir lá visitar vocês, viu? É por vocês e pelo doce. Tá, vamos ser honestos. Tá? Mas, gente, olha, fizeram... Marta fez de tudo. Imagina essa cena. Jesus sentado. Vamos dizer, na sala, mas a cozinha ali, tudo junto. E aquele cheiro da ceia, aquele cheiro do churrasco está vindo. O que será que Jesus disse, hein? Vai sair uma coisa boa aqui hoje. Era a semana da morte dele. Vocês estão vendo, por um lado, um homem que está preocupado. Dias difíceis estão se avizinhando. Por outro lado, recebendo um carinho, um amor extremo de uma família que o amava, pelo grande benefício que também receberam. Tem cheiro bom na cozinha, não tem? Dá para dizer assim ou não tem? Dá para dizer? Parece que você lê essa parte da Bíblia e sente o cheiro. Está sentindo o cheiro? Não, ainda não, né? Mas aqui sai do texto bíblico. Agora, outra coisa, tem cheiro bom na sala. O que acontece na sala? Vai a Maria. A Maria pega o melhor perfume, era um perfume vindo da Índia. Antigamente esse perfume não tinha em Israel. Era um perfume importado e essa mulher tinha guardado para si. E ela disse: o dia que o Senhor vier na minha casa, eu vou manifestar o meu amor para ele de uma forma extrema. E derrama aquele perfume nos pés do Senhor, solta os cabelos. As mulheres naquele lugar lá, na antiguidade, não podiam soltar os cabelos em público, solta os cabelos e enxuga os cabelos do Senhor, os pés do Senhor. Você viu a parte bíblica que começamos o culto hoje? Não é a mesma mulher. Não é o mesmo lugar. Aqui, essa mulher, Maria, está na sua própria casa. A outra mulher lá, que fez o mesmo gesto, também derramou perfume sobre o Senhor. A outra mulher era uma ex-prostituta que se converteu. Era na casa de um homem chamado Simão. Tem duas cenas de mulheres que, de maneira extravagante, mostram: eu amo Jesus, porque ele restaurou a minha vida. Amém, meus irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente ama, a gente não conta os centavos. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Ah, eu vou abençoar o irmão, mas é centavinho por centavinho? Não, meus irmãos. Quando a gente ama, tem que ser uma expressão realmente, se posso dizer, radical. Obrigado, Laura. Quando a gente ama, tem que manifestar mesmo. Eu gosto, viu, de manifestações intensas. Eu gosto. Você viu o técnico da Alemanha? Como é que ele comemora os gols do time dele? Não dá para ver, porque ele não comemora. Pode ser que hoje à tarde comemore, se acontecer. Você já viu? Eu observei, porque a câmera, às vezes, filma o técnico, né? E passa depois. O time dele está ali, ganha, não ganha, está terrível o jogo. Não, não o último, claro. Não aquele, né? Mas o jogo está tenso. Parece que foi para a Gana, empataram no finalzinho, foi ali, ali. E o time dele faz um gol. Qualquer um de nós brasileiros ia sair, ia invadir o campo. O juiz ia expulsar nós, se fosse o técnico. Invadir de alegria, né? Dá o gol, o técnico continua frio. Tá, não são todos alemães assim, tá? Quase todos. Ninguém pode me processar por isso, viu? Porque a minha origem é alemã, tá? Então não vale, não vale processo contra mim, nesse caso não. Mas vejam, aqui está Maria, gente. Essa mulher não economizou, que nem sua mãe, a sua irmã. Marta não economizou no melhor da ceia. Cheiro bom vindo da cozinha. Agora, cheiro bom vindo da sala. É só coisa boa nessa família, hein? Sabe por quê? Porque Jesus era o grande amigo deles. Na nossa casa, você já viu, tem gente, às vezes, chega lá e diz, coisa boa tem na tua casa. Alguns chegam a dizer, tem um cheiro bom aqui dentro. Sabe o que também é limpeza? Tudo bem. Mas também é a presença do nosso Deus na nossa casa, irmãos. E tem lugar que tu chega e tu sente o nervosismo, a tensão está no ar. Já sentiu isso também? Às vezes você vai numa loja, vai lá, e tu percebe que o clima não está legal lá dentro, entre funcionários, de repente patrão. A gente percebe no ar. Vocês têm tido essas percepções também? Claro que sim. Porque Deus nos deu, nós não temos antenas como animais ou como insetos, mas Deus nos deu umas antenas que não saem para fora, elas são embutidas. É mais sofisticado ainda, tá? E aqui, de novo, agora, Maria derrama um perfume caríssimo. Solta os cabelos e diz aqui na palavra que encheu-se toda a casa daquele perfume. Tem o perfume literal que ela derramou? Sim. Mas eu vou dizer, tem um perfume sentimental. Os sentimentos dessa mulher que foi abençoada, que o irmão dela estava morto e foi ressuscitado. Ela disse, Senhor, o que o Senhor fez por nossa família? E ele devia ser o que mantinha a casa. O que o Senhor fez por nossa família? Nós temos uma eterna gratidão para contigo. Volto a dizer, na última semana do Senhor. Quando você passou uma dificuldade, uma luta, e alguém veio e te trouxe uma ajuda, tu esqueceu isso? Não, né? Nunca mais você esqueceu. Quando você, de repente, estava ali sem dinheiro, ou quem sabe com a luz atrasada, a água atrasada, e não é porque você estava desempregado e queria trabalhar, e alguém vem e diz, percebe que você está sem dinheiro, deixa eu pagar a tua luz. Me dá a tua conta de luz aqui. Me dá a tua conta de água também. Não, não, não precisa. Diz, deixa a pessoa te abençoar, por favor. Deixa. Porque às vezes ainda resta, mesmo na crise, uma ponta de orgulho ainda resta. Para com esse orgulho. É ou não é, meus irmãos? Alguém quer te abençoar. Olha aqui, Jesus podia dizer, não, não precisa derramar perfume, guarda isso. Jesus diz, deixa ela derramar. Não foi? Deixa ela derramar esse perfume. Olha, cheiro bom na cozinha, cheiro bom na sala. Mas, como toda casa, tem sala, cozinha e banheiro. Cheiro ruim vindo do banheiro. Vocês vão entender? Veja o verso 4. Estava tudo rolando muito lindo. Perfeito. Eu estou usando a imagem da casa, vocês compreenderam. Mas... Ih, meu Deus, podia ser, estava tudo bonito, bonito, bonito, porém, agora vem alguém na contramão. Judas Iscariotes, que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu isso aí e deu para os pobres? É como, desculpa a imagem, mas eu faço questão de dizê-la para a gente repugnar, ter nojo dessa atitude de Judas mesmo. O Judas usou o banheiro e deixou a porta aberta. Que nojo! Eu vou continuar explorando essa imagem. Você já foi num lugar, qualquer lugar, e o banheiro foi recentemente usado com o número 2? Ih, meus irmãos, quantas vezes eu abri a porta, fechei. Intestino velho que sofra mais um pouco, mas não deu. Os médicos dizem que a gente não deve reter, né? Que isso com o tempo é problema, que se tu faz isso muito seguido, vai ter um problema intestinal. Isso é médico. Mas o médico que me desculpe, mas naquele momento não dá. Todo mundo entendeu, né? Então o Judas, mais ou menos assim, cheiro bom na sala, cheiro bom na cozinha, e vem esse cara na contramão. E ele diz, o que essa mulher fez? Eu não gostei. É aqueles críticos, estão sempre ali. Tu pode fazer a melhor coisa da sua vida e alguém vai dizer, ah, não gostei, não concordo, está errado. O que tinha de errado? O que tinha de errado em receber o Senhor com o melhor da comida, de dar o melhor perfume? Aquilo ali era uma expressão de gratidão. Nós podíamos dizer, como foi no início do culto, uma resposta à graça de Deus. Como é que você responde? Você tem recebido, pastor, eu não tenho recebido tantos benefícios. Oh, meu irmão, não diz isso. Tu tem saúde? Então agradece a Deus. Cá entre nós, dos bens naturais não tem nada melhor que saúde. É ou não é, meus irmãos? Alguns de vocês aqui, o Lauro passou já um câncer grave. Outros irmãos passaram doenças graves. Não tem nada melhor que isso. Nós trocaríamos tudo. Nosso carro, nossa casa, por saúde. É ou não é? Quando a gente não tem. Então, Alex, se você... Mas, pastor, eu não ganhei nada. Como não ganhou? Ganhou tudo. Essa mulher, ou essas duas mulheres, essas irmãs, elas não economizaram em manifestar o amor delas pelo que o Senhor tinha feito. Irmãos, nós temos sido, sim, abençoados por Deus. Abençoadíssimos por Deus. Eu costumo olhar a minha própria história, e eu sei que você olha a sua, o passado. Provavelmente, todos que estamos sentados aqui agora, hoje estamos muito melhor que quando éramos criança, que melhor que nossos pais. Quem está melhor que os seus pais? Até falando de economicamente. Todos nós estamos melhor que nossos pais. Quando meu pai casou com minha mãe, ele tinha um instrumento de música e uma bicicleta. Minha mãe foi corajosa. Casar com um cara que só tem uma bicicleta. E um bandoneon para tocar tango argentino, só. Não me fala nessa última palavra. Brincadeira, tá, pessoal? Não tenho problema com os irmãos argentinos, tá? Mas, veja... Esse Judas estava maquinando mais um roubo. O dinheiro que se lançava na sacolinha que ele cuidava, ele era o tesoureiro, ele estava maquinando. Por que não vende? Entraria dinheiro e ele pegaria para ele. Você conhece o tipo de pessoa que maquia, está maquiando o mal? Ele tem um coração ruim. Às vezes alguém diz, ah, tu me machucou, não gosto mais de... Mas tu nem machucou nada, mas a pessoa tem... Ela não está resolvida dentro dela, e ela então cria uma justificativa, uma acusação. Isso é uma maquiagem. Esses dias eu vi na televisão, umas artistas, a maioria mulher, mas tinha homem também, sem maquiagem. Vocês já... Talvez alguns de vocês viram também, né? Umas mulheres famosas, quando estão lá, passaram massa corrida no rosto, porque está cheio de buraco, né? Na TV, lindas. Mas sem maquiagem, meus irmãos. Horrível, horrível. Percebe? Agora, às vezes, aqui, ó, pega um Judas desse, estava ali com Jesus, era do grupo de Jesus. Jesus sabia que Judas não era, foi se desvirtuando. Agora vocês viram que Jesus não botou ele fora, hein? Ele se botou fora sozinho. Jesus não expulsou ele do grupo. Esse homem foi piorando, piorando, a ponto de não ter mais clima para ficar naquele meio. Ali estava Judas, disfarçando a sua cobiça. Cobiça pelo dinheiro que ele queria. Ele critica a mulher. Interessante, Jesus elogia. Você viu que Judas está na contramão? Ele vem na contramão. Talvez você já estava fazendo uma coisa certa e alguém te critica pelo certo. Não leva isso, não leva isso assim, ó, a mal, não leva a ponta de faca. Tenta entender o que o outro está fazendo contra aquilo que você fez, ou o que o outro está dizendo contra aquilo que você fez. E você sabe que o que você fez foi certo. Digamos uma manifestação boa em favor da obra de Deus. Digamos que alguém de nós pegasse aí 1.000 reais e eu vou pegar e vou dar para o irmão, quero te abençoar, está aqui 1.000. Outra pessoa disse, que desperdício, botasse 1.000 reais fora. Deixa dar, é assim ou não é, meus irmãos? Deixa dar. Por quê? Nós vamos criticar quem faz o bem? Não pode ser uma crítica honesta essa, não tem como ser. Perceba então, essas três pessoas, Marta, Maria e Judas. Duas com o coração, vamos dizer, com o coração e atitude perfumada. Um com atitude horrível. E é isso que eu quero motivar você a ser um homem, uma mulher que ama a Deus, que manifesta teu amor pelo Senhor, que manifesta teu amor por pessoas. E olha, sejam cristãs ou não, manifesta teu amor por elas. A Bíblia diz para nós manifestar o amor para todos. Claro, especialmente aos da família da fé. Mas não deixe de amar, mesmo aquela pessoa que nem tem muito relacionamento contigo, de repente surge uma oportunidade. Sabe que dizem os entendidos do comportamento humano? Que às vezes a gente quer fazer um bem para alguém, e se você não faz logo, você não faz mais. Passou a oportunidade. Veja aqui, a oportunidade de fazer a ceia. Vamos agauchar esse versículo. A oportunidade de fazer o churrasco era agora, porque Jesus ia morrer logo. A oportunidade de derramar aquele perfume era agora, e elas duas não perderam a oportunidade. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Porque os maus também não perdem a oportunidade para criticar os que fazem o bem. Olha o Judas. Às vezes você está no coração de fazer algo para alguém. Se você é mulher, gostaria de fazer um bolo um dia para uma vizinha, faz hoje de tarde. Sai daqui, vai, faz o teu almoço e faz hoje de tarde. Semana que vem eu faço. Depois na semana. Não, você não vai fazer mais. Você sabia? Faz logo. Nós precisamos, eventualmente, dizer, olha, não é toda hora, mas também impulsos fazem bem. Às vezes eles podem ser perigosos, mas eu quero dizer, para fazer o bem, faça. Se você quer fazer uma generosidade, quer ligar para alguém que te abençoou um dia, alguém que cuidou de ti, alguém que na crise te ajudou, pega o telefone hoje à tarde, se essa pessoa está longe, só queria te ligar, te agradecer pelo... Mas tu já me agradeceu, mas eu queria agradecer de novo. Sabe, irmãos? Porque pode dizer, eu ouvi hoje de manhã na igreja, que um coração agradecido nunca é demais. Um coração também generoso nunca é demais. Não perca a oportunidade. E às vezes, meus irmãos, a gente diz, mas pastor, eu não tenho dinheiro. Tem muita coisa na vida, ou até às vezes as maiores coisas da vida, não se faz com dinheiro, mas se faz com atitude. Eu não é, meus irmãos. E se você puder fazer com dinheiro, no caso, uma ceia, ou um perfume, ou qualquer outra coisa que você quer, faça. Não perca essa oportunidade. Sabe de alguém que às vezes está também numa crise? Sabe de um irmão de fé que ficou numa situação difícil, perdeu o emprego, ou trabalha, mas o seu trabalho não está rendendo? Faça algo. Às vezes... Tem um pensamento aí na rua que ser evangélico é não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. É uma longa lista de não. Para mim, ser cristão evangélico é uma longa lista de sim. Não é eu não faço, é assim, eu faço bem. Eu amo o meu próximo. Quando o meu inimigo me critica, eu cuido do meu coração para não entrar na mesma onda dele. E, sabe, eu isso, eu aqui. É, o cristianismo não tem o tom negativo, mas tem o tom positivo. Se não, meus irmãos, nós vamos dizer que o cristianismo é uma longa lista de proibições. Alguém mandou Marta e Maria fazer o que fizeram? Não. Eu gosto muito, irmãos, desse tema da generosidade, da bondade. Eu gosto muito disso na Bíblia, porque nós aprendemos com o nosso Senhor. O nosso Senhor chegou a ponto de dar a vida dele. Eu não consigo imaginar um cristão mão fechada. Não consigo, eu sei que existem, mas não consigo imaginar. Ele ainda não entendeu o Senhor. Se nós não somos capazes de alcançar um recurso financeiro para alguém, ou um presentinho de generosidade, não é pagando nada, é generosidade, é gratidão. Se nós não somos capazes disso, não seremos capazes de coisas maiores. Faça o bem, porque o Senhor já fez. Você não vai fazer para conquistar o Senhor, você vai fazer porque o Senhor já te conquistou, conquistou o teu coração. Entenderam, irmãos? Você não vai fazer para pagar nada, nada, nada. Esse negócio de pagar não existe. Não. Aí vou fazer, vou pagar a Deus. Não. Ah, vou trazer uma oferta para a obra de Deus para pagar um benefício. Não. Sabe por que eu vou trazer? Porque o Senhor já deu tudo para mim. Me deu a vida dele. Me deu saúde. Me deu uma família. Me deu paz. Me deu uma igreja. O que eu preciso mais, meus irmãos? Resposta à graça de Deus. Como é que você responde? Responda bem. Responda positivamente. O seu bem não vai mover Deus. É o bem de Deus em teu favor que te move. Nós temos que compreender. Sempre parte de Deus primeiro. Nós respondemos. A ação é de Deus, a reação é nossa. Amém? E olha essas duas mulheres reagindo. E um cara de coração errado, na contramão, estava lá também. Ah, pastor, lá na igreja tem... Também tem... Se no grupo de 12 de Jesus tinha um na contramão, imagina na igreja com 500, 600 mil pessoas. Não olha para esse. Judas se mata sozinho. Entenderam, irmãos? Judas se mata sozinho. Olha para a gente como Marta, Maria, Lázaro, que hospedaram Jesus. Ah, que semana difícil seria aquela, terrível. Mas Jesus ganhou, se pode dizer assim, um carinho, um reforço emocional. Na última semana, já estava sendo perseguido, já estavam procurando para prendê-lo e matá-lo. Mas aquela família abraçou Jesus. Fica aqui na nossa casa, Jesus. Nós vamos te hospedar. Nós vamos te dar um churrasco bom. Nós vamos te dar perfume. Nós vamos fazer a melhor a cama, o melhor colchão que tem na nossa casa. Vai ser para ti, Jesus. Não vai ser aquele que é uma bacia, assim, tá, pessoal? Os melhores lençóis, a melhor toalha, Jesus. O chuveiro quente, se fosse frio, tudo, mas o quente é teu, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Você já hospedou alguém na sua casa e deu o melhor? Dê o melhor, dê até a sua cama, meu irmão. Se a tua cama é a melhor, dê quando vem uma pessoa na tua casa. Isso é resposta à graça de Deus. Você já emprestou seu carro para alguém? Não, pastor, meu carro não. Empresta. Claro, para gente responsável, não estou dizendo para sair fazendo loucura aí, viu? Alguém às vezes precisa, uma emergência. Ou um irmão que tem um carro mais simples, precisa fazer uma viagem de urgência, e ele não tem um carro bom para uma viagem, diz, irmão, está aqui meu carro, vai no meu. Ah, e o tanque vai cheio. Não te preocupa. Isso está junto no empréstimo. No empréstimo não, na doação. Crente tem que ser bom. Crente tem que ser generoso. É disso que nós falamos. Quando a gente, ah, Deus, Deus, eu quero, eu peço isso. Tá bom, e o Deus te deu. E dali para diante, o que, que você faz? Dá também. Tudo isso com responsabilidade, com sabedoria, com discernimento. Não estou dizendo você sair e fazer qualquer coisa. Olha aqui quem fez. Gente que conhecia profundamente o Senhor. Gente que hospedava o Senhor sempre que o Senhor vinha ali. Tudo bem, meus irmãos? É por aí que nós vamos? Vá por aí. Para nós ficar cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. A Bíblia diz que nós que amamos o Senhor, estamos sendo transformados. Deus está mudando nosso interior e logo nossas atitudes. Para nós ficarmos a imagem de Jesus. Se perguntarem para você, na tua igreja tem imagem? Tem muitas. Tem, de manhã tem umas 250, 300, de noite tem umas 400, 500. Pô, como tem imagem na tua igreja? Tudo imagem de Jesus. Não é de objeto. É vivas, que respiram, que pensam, que falam, que fazem o bem. Essa é a imagem que nós falamos. Tem imagem nessa igreja aqui? Tem. É isso. Imagem do Senhor. Que se comportam à semelhança do Senhor. É um desafio, mas nós estamos crescendo nisso aí. Amém, irmãos? Vamos pedir para Deus para isso aumentar no nosso coração? Vamos ficar de pé e orar, então? Aleluia, Deus. Feche os seus olhos para não te distrair. Primeiro, eu quero poder me dar liberdade de orientar a sua oração. Agradeça a Deus, neste primeiro momento, por pessoas que já te ajudaram. Lembra, alguém que já te ajudou ao longo da tua vida. Alguém que te deu também uma oportunidade de trabalho. Ou alguém que você cometeu um erro e essa pessoa te perdoou. Agradeça a Deus. Obrigado, Deus, pela pessoa tal, tal e tal. Obrigado, Senhor, pelos nossos pais. Obrigado, Deus, por professores que nos ajudaram. Talvez a gente até tinha alguma limitação de inteligência e eles tiveram paciência conosco. Obrigado por amigos ou casais que nos ajudaram quando precisávamos de orientação. Obrigado, Senhor, por líderes das igrejas, pastores que nos ajudaram. Quando nós não tínhamos entendimento do teu reino, tiveram paciência conosco. Obrigado, Deus, por aquelas pessoas que botaram a mão no bolso para nos socorrer. Obrigado, Deus. Nós não esquecemos de quem nos abençoou. Como Marta, Maria e Lázaro também não esqueceram que o Senhor os tinha abençoado. Segunda coisa, Deus, eu quero pedir aos meus irmãos que orem. Segunda coisa, para ter um coração como o desta família. Você quer ter um coração parecido com o de Marta? Amava servindo. Maria amava doando. Lázaro amava hospedando. Obrigado, Senhor. Mas agora nós te pedimos um coração que vai ficando semelhante ao teu, que na tua essência está o dar. Nos ajuda, Senhor, a não ser mesquinhos, não querer reter, porque isso é um espírito mau que quer segurar tudo para si. Nos ajuda com sabedoria e discernimento a dar. Em resposta ao teu amor, em resposta à tua graça, que nós mesmos recebemos. Obrigado, Pai. Eu quero pedir que você ore um outro assunto agora. Deus me livra de maquiar qualquer defeito ainda do meu caráter ou da minha alma. Me livra de ter um coração de Judas. Você pode pedir isso para Deus e deve. Me livra, Senhor. E se eu perceber qualquer espírito de Judas em mim, eu rejeito isso. Em nome de Jesus. Qualquer coração maldoso e que ainda não reconhece a maldade, está ali querendo falsificar as coisas. Nos livra, Deus. Porque a nossa semelhança, ela tem um referencial que é Jesus Cristo. E a Ti, Jesus, que queremos ficar parecidos. Obrigado, Senhor. Livra-nos mesmo do mal, livra-nos do diabo e nos livra dos espíritos malignos que querem nos tornar parecido com o diabo. Você pode pedir isso para o Senhor, pode pedir mesmo, irmão. Essa é uma oração muito correta. Obrigado, Senhor. Nos faz, Deus, nos faz homens, mulheres, que já tendo recebido do Senhor, também repassam a bênção para outros. Nós mesmos somos beneficiados com a bênção, mas ela não é exclusiva a nós. Ela não para em nós, Senhor. Ela vai adiante também. Assim como Marta, Maria e Lázaro. Que coração, Senhor. Cuidaram do Senhor. E o Senhor se deixou cuidar. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém.